Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você conhece uma pessoa agressiva? Aquela que possui aquele famoso pavio curto ou que parte para briga na primeira desavença ou com quaisquer situações que gerem nela desconforto ou frustração? Pois então, diagnósticos à parte, eu gostaria de falar a respeito das carências por trás dessas atitudes muito comuns àqueles portadores de borderline, por exemplo. Vou te fazer refletir acerca de um ponto de vista peculiar sobre essas pessoas. Já parou para pensar que estão pedindo ajuda? Elas são incapazes de enxergar um ponto de vista diferente daquele que estão visualizando e, por isso, usam da agressividade para chegar no ponto que desejam. Outra questão pertinente é que estão clamando pela sua atenção, pelo seu carinho, abraço, mas preferem reagir antes do pior que esperam do outro, agir da mesma maneira que eles. Isso mesmo. Eles agridem porque sentem medo de serem agredidos. Em nível inconsciente, já se preparam para atacar antes que sejam atacados, seja emocionalmente feridos ou fisicamente. Para eles, literalmente, a melhor defesa é o ataque. Mas, óbvio, a agressão é de longe a pior escolha a se fazer. Por isso, trago essa reflexão para, inclusive, aqueles que possuem esse comportamento. Será que você não é mesmo capaz de suprir a falta que você sente? Sua carência do outro é tão grande que você briga com ele para que esteja por perto. Mas você deve ser o único responsável pelo que sente. Dê a você mesmo o prazer da sua companhia. Dê a você mesmo o afeto que busca nos outros. Dê a você mesmo o alimento do amor que você exige que te deem. A agressão expressa uma raiva reprimida de uma possível agressão sofrida na infância. É aquela criança ferida que não teve amor, afeto da família ou até mesmo foi abusada. Vítima se enxerga merecedora de toda atenção que busca e nunca encontra, porque é tudo muito intenso e as pessoas não conseguem preencher esse vazio que não tem fim. Porque a dor é profunda, não conseguem suportar muitas vezes, então se machucam e machucam outros, porque não acham justo sofrerem sozinhos, mas se arrependem logo em seguida, seja quando se ferem ou quando ferem os outros. Mas ninguém consegue entender, porque não estão na mesma pele, acham que é frescura de gente mimada. Acredite, isso dói tanto quanto as dores que você tem e consegue lidar. Minha sugestão, busque ajuda de um psicólogo. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.